acreditar que de repente acabou uma ferrovia que muitos homens empregou. Saía daqui, o Pantanal atravessava, o tal do trem da morte, é assim que se chamava. História pra contar, pros netos escutar, muito desperdício de estar enferrujar. A máquina vermelha quando vinha apitando, de longe eu já sabia, meu pai tava chegando e ajudou. Nos seus trilhos a cidade a construir, privatizou, e agora está tudo a ruir. Governo federal disse que dava prejuízo, é muita grana perdida. E cadê o juízo? Vai vender pros gringos? Deixar tudo zoado? Zoião pro dinheiro que deixam todos pirados. Cadê o emprego dos pais de família? Roda, roda no trilho que fazia sua trilha. Não, não vejo nada de mal voltar. Trem de passageiro, Mato Grosso, Paraguai, Bolívia e o estado inteiro, a Noroeste. Te passa, sei que era linha de frente, adiantar pro lado de várias pessoas, muita gente. Aí você sente que só tem incompetente. E uma hora pra outra já não estou mais contente. Desculpa que deram, é que a linha dava volta. Estar de rodagem, andou em linha reta. Sei qual é a meta, a nação toda tá esperta. Vendei um barato desse como se fosse uma bicicleta. Ficar ligeiro com interesse norte-americano. Governo brasileiro é um fracasso, passou um plano. Vendeu uma ferrovia para um bando de urubu que domina a linha ferro e corta a América do Sul. Eu fico indignado quando eu vejo ali parada. Máquina desmanche, já não serve mais pra nada. Escute a tonelada que te fez de refém. Pare e pense sobre o fim do trem. Fico indignado quando eu vejo ali parada. Máquina desmanche, já não serve mais pra nada. Escute a tonelada que te fez de refém. Pare e pense sobre o fim do trem. Eu falo mesmo o que eu penso, eu não fico encabulado. A ferrovia acabou deixando uma pá desempregado. Fora o valor histórico que ela representava. Progresso em várias cidades, por onde passar vou te falar. Uma coisa muita gente vai lembrar. Vista muito louca sobre o rio Paraná. Trem de subúrbio de Bauru, eu vou falar. Saía coreinha da estação Curuçá. Tô te ligando essas fitas, pode crer que é verdade. Passava pela Falcão, destino ao centro da cidade. Cruzeiro, veio depois dos réis. Mó rolê de trem até chegar em Aimorés. Mato Grosso do Sul, pessoal, gente boa. Ponta Porã, Campo Grande, também Três Lagoas. Dentro da história que eu sempre escutava, tinha até uma que era mais que me intrigava. É, história da Dona Maria da Capa. Vivia de resto de rango e às vezes mendigava. Viajava do estrangeiro até o rio. Viagem tão longa como essa não se viu. Por mais do que ela era, sempre foi do mesmo jeito. A todos passageiros, ela sempre se deu respeito. Certo dia o trem parou no meio do mato daquele jeito. Toda caguetada federal deu uma geral no meio do matagal. Depois de algum tempo não acharam nada e tal. Até a cabine do trem foi revistada. E com os passageiros não foi achado nada. Foram dar uma geral na Dona Maria da Capa. Até um tira disse que não precisava. Mas a capa pesou quando um gambé pegou. E uma pá de farinha e ninguém acreditou. Sua voz mudou quando ela foi logo falando que como vocês também tô trabalhando. Meu cartão do seu advogado dizendo que no Rio ela tem vários aliados. Ninguém levou uma fé, mas a mulher era bacana. Com uma rede de padoca lá em Copacabana. Eu fico indignado quando eu vejo ali parada. Máquina desmanche, já não serve mais pra nada. Escute a tonelada que te fez de refém. Pare e pense sobre o fim do trem. Eu fico indignado quando eu vejo ali parada. Máquina desmanche, já não serve mais pra nada. Escute a tonelada que te fez de refém. Pare e pense sobre o fim do trem.